De casa, nobre gente, a sua porta chegou. Oh, de casa, nobre gente, na sua porta chegou. Nossa Senhora da Guia, visitando os moradores. Quem tem sua esmola dá, filho de Nossa Senhora. Quem tem sua esmola dá. Esta santa virgem pura lhe proteja lá na glória. Esta santa virgem pura lhe proteja lá na glória. Esta santa é vossa guia nesse mundo sofredor. Esta santa é vossa guia nesse mundo sofredor. Lhe promete lá no céu.